mãos, expresso a vontade do meu coração, intimidade na adoração. Como um filho quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua graça.